sei, Charlie, eu já informei em Infraero, eles devem estar entrando em contato com os senhores em pouco tempo, ok? Ok, senhor, muito obrigado. Informação em curso é a Foxtrot. Para o Guarulhos, eu tenho 340 aprovado. O senhor está pronto para cover? Pronto, cota já, mas deixa falar. 6749, autorizado Salvador para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Correção, primeira curva à direita. Subida Arbor até a posição Elefa, após direto posição Sagaz. Controle 119 decimal 35, aciona 5140, Webjet 6749. 6749 autorizado, Guarulhos, nível 340, decolando 10, primeira curva para a direita, saída árvore, eleva após falhaço. Transponder 5140, controle 1935. Correto, 6749, me perdoe, sou a aerovia Ator Zulu 21 até Trive, após direto posse, senhor. Afirmativo, Ator Zulu 21 até Trive, após a partir de cima. Correto, 6749, portão 5 da parte principal, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará 6749, graças. Saulo Salvador, é o Sam, Mike Cooper Charlie, já conseguimos contato com a Infraero, já autorizou brevemente para a gente o giro de motor. Copiado, Charlie, então, livre, ajuste no 013, chame a término. Ok, chamaremos, muito obrigado. Alterno Galeão, 95 a bordo. 95 Galeão, 4 horas, taxi aprovado, pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no zero, chame a 6251. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, 62, 4. pronta, Xanel 6251. Poxa, Xanel 6251, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 0, onda 0 graus, 029. A linha decola 6251. Xanel 6251 decolou aos 40. Chama agora o controle em Salvador em 1-9-35. Xanel 6251. Massa 1500, solicita direto Leda. Bom dia, 6251. Aprovado Leda, subou 360, contato radar. 360, contato radar. Obrigado, Charlie. Obrigado, bom dia. Salvador, objeto 5898, bom dia. Objeto 5898, informação em curso Foxtrot para Confins. Eu tenho aprovado nível de voo 340, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, sempre é Foxtrot 5898. 5898 autorizado para Serra Brava, Charlie Foxtrot, nível de voo 340 via para o Zulu 16, decola da pistão do zero com curva à direita, subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 1-9-35, transponder 5143, objeto 5898. 5898, 5898 autorizado com fins 340, via Alfa Zulu 16. Decola pista 10, primeira curva direita, perfil da Dael Leda após Brise. Controle de Salvador 1935, 5143, transponto 5898, portão de número 2. 5143, protegimento correto, 5898, portão 2, chame e puxa o acionamento, senhor. Chamará, muito obrigado. 5898. Salvador, bom dia, Azul, Fazul no 77, em que é portão Fox Trot para Vitória 360. 77360, Vitória tem aprovado, Foxtrot correta, pronto, cópia. Azul 4177 autorizado, Sierra Bravo Vitor Tango, nível de voo 360, Upper Whiskey 50. Decola do pistão 0 com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Eudes. Controle 119 decimal 35. Transponder 5135, Azul 4177. Autorizado 360 Vitória, decola 1-0, curva direita, da El, Leda, Eudes. 3935 controle, eu transpondo 5135, azul 4177. Correto, 4177, portão 1, chame e puxa o sonamento, senhor. Chame Recife, em 1251, alterno 3325. Chame 6251. Chame Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, chame 6251, muito obrigado, bom dia, senhor. Vitor Azul 4177, pronto para o estacionamento contínuo. Portão Lula, ligue para o estacionamento 4177, me táxi. Um ataque. E o ADD 749, pushback, acionamento, gate 05. Portão 5 aprovado, 6749, chame táxi. Autorizado, chamando o táxi, 6749. Web 5717, informação em curso Foxtrot, Galeão, eu tenho nível de voo 3, correção. Só um minuto, Webjet 5717, confirme qual foi o nível de voo apresentado, senhor. 240, eu estou ciente da Fox na sua escuta. Sim, senhor, e por gentileza, a aerovia? O que eu tenho aqui, Golf 677, Vitória, Zulu 10, Papá, Charlie X-Ray e Galeão. Bem, eu teria que entrar em contato com o centro Recife, que me veio aprovado, foi a Presoluno 0 na 240. O aguarde para a cópia 5717, informação Fox Trot. Gente, a gente aceita o que está aí. Gente, mas infelizmente ainda vou ter que coordenar com o Recife 5717, então aguarde cópia. Confirma o seu portão? Estamos no 3. Zé, 03, porque era agora. Na sua escuta, muito obrigado. Salvador Azul 4177, contact 77, a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 55 de autonomia. Copiado 4177, autorizado em Java, passo para a pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, passo para 10, Azul 4177. E ainda, ponto de pedal no zero, ajuste padrão, quando lá chama todos, o Azul 4177. Sim, 4177, esta frequência aqui. Confirme. Mensagem 4177? Confirme, senhor. A última mensagem para o 4177? 77, no ponto de espera, nesta frequência para decolagem, ok? Sete autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. Vivemos agora de 1-3, correção, vento de 0-2-0 graus, 0-2 nós. Autorizado a alinhar e decolar no zero.